Boa noite, estamos em alto mar. Esta semana vamos começar com música dos LCD Sound System, do álbum American Dream, lançado ano passado. Eles que tinham acabado em 2011, o seu último álbum datava de 2010. Em 2015 regressaram ao ativo, deram um concerto em Paredes de Coura até. E o ano passado lançaram este magnífico American Dream. Para mim é dos melhores álbuns que os LCD Sound System já lançaram. E vamos ouvir a primeira música desse mesmo álbum, chama-se Oh Baby. Começa assim. James Murphy, que tinha trabalhado em álbuns dos Arcade Fire, entretanto, mas ainda bem que voltou ao ativo com a sua banda. Vamos ouvir agora LCD Sound System com a música Oh Baby. Thank you. Música dos LCD Sound System e do prolífico James Murphy. Continuamos agora por 2015, vamos ouvir Dan Deacon com a música When I Was Done Dying. Estejam atentos à letra, é espetacular. Vamos ouvir. Música de 2015 de Dan Deacon, ele que no ano seguinte viria a Portugal, ao Milhões de Festa em Barcelos. Vamos agora dar o salto para 2017. Vamos ouvir Arcade Fire com a música Creature Comfort, música do novo álbum chamado Everything Now. Vamos ouvir. We'll be right back. Poucas bandas conseguiriam fazer isto que os Arcade Fire fazem, por exemplo, em Creature Comfort, uma música, entre outras coisas, sobre suicídio que podia perfeitamente tocar numa discoteca. Esta dicotomia entre o sentido e a música que existe nesta Creature Comfort. Vamos agora ouvir Sherry dos Chromatics, música de 2013. É assim que navegamos para 83, vamos ouvir uma das músicas mais conhecidas dos New Order. Esta chama-se Age of Consent. I understood every word that I Música dos New Order, banda nascida das cinzas dos Joy Division. E agora vamos voltar ao ano passado, vamos ouvir o último álbum de Bjork, aqui em colaboração com o venezuelano Arca. Arca que até vai estar no Primavera Sound, Bjork ia estar em Paredes de Coura, mas infelizmente o concerto foi cancelado. Vamos agora ouvir Arise in My Senses, música que abre o álbum Utopia, lançado o ano passado. Vamos ouvir. Thank you. agora sem sair da Islândia, mas agora com um cover dos Mammoth, vamos ouvir esta Believe. É um cover de Cher, das islandesas Mammoth, vamos ouvir. Bem que sou este cover das Mammoth, da música de Cher. Vamos agora para 2016. Vamos ouvir Mitski Miyawaki, mais conhecida pelo nome de Mitski, com a música Your Best American Girl, do álbum Puberty 2, lançado em 2016. Vamos ouvir. Well, Como não gostar desta voz de Mitski? Vamos agora para 88, ouvir um dos álbuns mais influentes no movimento grandes. Era dos Pixies e chamava-se Surfer Rosa, e nota-se bastante a influência que tiveram, por exemplo, nos Nirvana. Aliás, é assumidamente que Kurt Cobain referia este álbum como um dos mais influentes na sua carreira. Vamos ouvir a música Gigantic desse álbum. His teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Hey, pa. Música dos Pixies, aqui com voz de Kim Deal, ela que se separou dos Pixies e que agora é a front lead dos Breeders, que com certeza iremos ouvir aqui noutra emissão em Altmar. Vamos agora continuar por vozes femininas, vamos para 2014 e ouvir o álbum de Angel Olsen, chamado Burn Your Fire for No Witness. Vamos ouvir Lights Out. Don't feel good about it, then turn around. If you really mean it, baby, stand your ground. The things we need the most, they seem to take a little longer. No one's gonna try it but you, darling, no one. No one's gonna wait there with you. Just when you thought you would turn all your lights out, a sense of humor, you're not so bad. Vamos agora ouvir outro cover, agora interpretado por Patti Smith, música lançada em 2007, um cover de Smells Like Teen Spirit, interpretado de uma maneira bastante interessante, de uma maneira, aliás, com guitarra acústica, não há uma única guitarra elétrica neste cover, sendo que a original era completamente composta por guitarra elétrica pela raiva de Kurt Cobain. Vamos ouvir. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard. Myself assured, I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. said what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the Ouvimos esta interpretação de Patti Smith do símbolo que é Smells Like Teen Spirit, lançado pela primeira vez em 92 no álbum Nevermind de Kurt Cobain e dos Nirvana. Estamos mesmo a acabar, vamos para a última música, vai pertencer aos Belle & Sebastian, música chamada Lazy Line Painter Jane, lançada em 97 num EP com o mesmo nome. É assim que acabamos a viagem por alto mar esta semana. Mas para a semana estamos cá de novo, com certeza apareçam vocês também. Até lá. Vamos cá com a música dos Belle & Sebastian. one all the time. Being a rebel's fine, and you go all the way to being brutal. You will have a boy tonight. You will have a boy tonight. On the first bus out of town. On the first bus out of town. You can take to hide your shame from all those crowds.